O Ministério Apostólico de Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um ministério empenhado com a edificação do corpo de Cristo, empenhado na ministração da palavra de Deus, da verdade de Deus, conforme nos é revelada no Novo Testamento, nos 27 livros do Novo Testamento. É por isso que nós convidamos a cada um de vocês a nos acompanharem a cada sábado nessas ministrações essas que têm o objetivo de trazer luz a respeito da vontade de Deus, a respeito da obra de Deus, uma palavra que lança luz para nos mostrar a era em que nós vivemos, de maneira que possamos, mediante o conhecimento de Deus em sua palavra, podemos servi-lo de acordo com a sua vontade. No próximo domingo, amanhã, na parte da manhã, às 9 horas da manhã, eu estarei ministrando na nossa extensão ministerial em Goiânia. Anote o endereço: Avenida Rio Negro, quadra 189, lote 18, Parque Amazônia. Os irmãos aí de Goiânia que têm assistido a este programa, que têm sido alimentado e abençoado mediante o programa De Volta à Palavra, que estejam conosco amanhã, faça-nos uma visita, vamos juntamente celebrar o nosso Deus, vamos partir o pão juntos ali em Goiânia, no Ministério Apostólico De Volta à Palavra, às 9 horas da manhã. Inclusive, neste mesmo domingo, amanhã, à noite, às 18 horas, eu também estarei ali ministrando na nossa sede em Taguatinga, aqui em Brasília, na QI 4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga, pela Avenida Sandu. Você tem como ponto de referência o Colégio Ideal. Agora é um novo local, um local ali mais amplo, um lugar mais confortável para que você e a sua família sejam recebidos e possam assim ter comunhão conosco, ter comunhão no Espírito Santo, ter comunhão na palavra, ser ministrado pela poderosa palavra de Deus que nos cura, que nos liberta, que nos transforma, que nos prepara para a segunda vinda de Cristo. Amanhã, às 18 horas, na QI 4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga. Lembrando também que em Planaltina, aqui do Distrito Federal, nós também temos uma extensão ministerial, na quadra 5, conjunto G, lote 40, Vila Buritis. Portanto, vocês irmãos aí de Planaltina, vocês irmãos de Sobradinho, de Colorado, das imediações, vocês agora podem ter comunhão conosco, tem agora um local mais próximo de vocês aí em Planaltina. Todos os domingos, às 19 horas, o Bispo Fernando Rodrigues está ali ministrando a palavra de Deus e eu tenho certeza que vocês serão muito bem-vindos em o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos pegar nossas Bíblias e vamos abri-la então em Apocalipse capítulo 3. Vamos ler os versículos 15 a 18, que nos dizem assim: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim, diz Jesus Cristo a esta igreja, compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Versículo 19 ainda diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Amados, é importante nós sempre trazermos a memória, fazermos menção, mesmo que repetidamente, de que esta carta à igreja em Laodiceia, a última, a sétima carta dessas sete de Apocalipse, capítulos 2 e 3, refere-se à igreja do tempo presente. Levando em conta que nós temos aqui sete cartas proféticas, e que cada uma dessas cartas refere-se a um período específico da história da igreja, a última carta fala desse último período do século 19, século 20, sobretudo o século 21, esse final da história da igreja. E com isso, nós devemos nos lembrar também de que, sendo essa igreja em Laodiceia um retrato dessa última igreja desses últimos dias, isso significa que nós estamos vivendo no limiar de uma nova era, no limiar de um novo tempo, no limiar, na verdade, de um tempo em que Jesus voltará de maneira corpórea, de maneira pessoal, de maneira gloriosa, para instaurar o seu reino sobre a terra. Uma vez que Laodiceia fala da igreja dos nossos dias, é importante que nós voltemos para a Bíblia o nosso olhar e viemos então a considerar o testemunho que o próprio Jesus dá a respeito da igreja do tempo presente, a igreja de Jesus Cristo, a igreja cristã, a igreja evangélica dos nossos dias ou dos dias em que nós vivemos. É interessante como que Jesus fala que esta igreja desses dias em que vivemos é uma igreja reprovável. Aqui, usando uma metáfora, é dito que é uma igreja que nem é quente e nem é fria. É uma igreja morna e, portanto, Jesus está a ponto de vomitá-la de sua boca. É uma igreja a qual Jesus reprova. Uma igreja, conforme diz o Senhor, que se considera rica, que se considera abastada, uma igreja que se considera que não precisa de coisa alguma, porque ela em si mesma, ela se vê uma igreja totalmente rica em todos os aspectos. Entretanto, veja que este não é o testemunho de Cristo. Falar que esta igreja atual é uma igreja rica, é uma igreja abastada, isto está de acordo com o olhar dos homens, mas o olhar de Cristo revela que esta é uma igreja infeliz, uma igreja miserável, uma igreja pobre, uma igreja cega e uma igreja nua, conforme está no versículo 17. E como nós temos feito nas mensagens anteriores, nós temos aqui apresentado um tanto de características da igreja do tempo presente, que certamente são características que tornam essa igreja uma igreja reprovável aos olhos de Deus. Já temos mostrado que esta igreja é uma igreja que não vive pela fé. Antes, é uma igreja que procura viver da fé, que usa a fé como instrumento para alcançar os seus próprios objetivos, para alcançar ali os desejos do seu próprio coração carnal. Temos visto que essa também é uma igreja que não vive de toda a palavra que procede da boca de Deus, mas vive pelas doutrinas dos homens, pelas tradições, pelos costumes. Temos visto que esta é uma igreja, de uma maneira geral, isso é uma característica que se percebe quando você olha de uma maneira geral, não tratando de uma igreja específica, de um ministério específico, mas como característica geral, é uma igreja que faz comércio do povo de Deus. Também é uma igreja cujo povo supõe que a piedade seja fonte de lucro. Hoje queremos trazer mais duas outras características da igreja do tempo presente. E esta que nós trazemos fala que por causa de todas essas características anteriores, ou seja, por ser uma igreja materialista, por ser uma igreja pragmatista, ou seja, uma igreja que só consegue viver a vida cristã se tocar imediatamente nas bênçãos de Deus. Então, porque é uma igreja muito voltada para as coisas materiais, então, certamente, isso traz um grande prejuízo para os verdadeiros filhos de Deus, que estão certamente sendo influenciados por esse pragmatismo religioso. E este prejuízo, portanto, fala de que esse pragmatismo sufoca a esperança do povo de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Tito. Está aqui na palavra de Deus, Tito capítulo 2. Em nome de Jesus, você pode nos acompanhar. Capítulo 2, versículo 13, que nos diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Eu quero convidar neste momento todos os verdadeiros filhos de Deus que nos assiste nesta manhã, que você abra sua Bíblia, que você volte o seu olhar e veja como que a palavra de Deus nos traz uma revelação tremenda. O versículo 14 de Tito, capítulo 2, diz que Jesus Cristo se deu a si mesmo por nós, ou seja, o próprio Deus se fez carne e morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Mas com qual objetivo? Veja como que os homens têm deturpado o Evangelho, porque muito se tem falado nesses últimos dias que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos enriquecer, para nos abençoar materialmente, para nos dar da prosperidade material. É por isso que temos enfatizado nas características anteriores que trata-se esse tempo de um povo que supõe, que pensa que a vida cristã seja uma fonte de lucro, uma fonte de enriquecimento. É por isso que milhares e milhares de pessoas têm procurado as igrejas evangélicas com o fim de obter lucro, de obter sucesso, de obter status, de obter dinheiro, inclusive de obter a cura do próprio corpo, em detrimento da verdadeira riqueza que certamente engrandece o espírito, que certamente engrandece a alma, a verdadeira riqueza que é certamente a bênção de Deus, da salvação dentro do homem, no espírito do homem, na alma do homem, transformando-o para o seu reino e para a eternidade. Mas vejam que a Bíblia coloca certamente esse pensamento, coloca ele em descrédito, quando ela diz que o Senhor a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Vejam essas duas características, essas duas razões pelas quais o Senhor certamente deu a sua vida na cruz do Calvário para nos salvar. Primeiro, para nos remir de todo pecado, para nos remir de todas as nossas iniquidades, para nos tirar do mundo perverso de pecados. E por outro lado, no aspecto positivo, e nos purificar, purificar para si mesmo, purificar para ele um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Quando Cristo morreu na cruz, ali a sua morte efetuou de uma vez por todas o que em primeiro lugar nos diz que é o nos remir de toda iniquidade. Todos aqueles que creem em Jesus, que creem no Evangelho, têm os seus pecados de uma vez por todas perdoados e de uma vez por todas redimidos. Nós somos redimidos de todo e qualquer pecado que tenhamos cometido ou que venhamos ainda a cometer. Agora, quando diz que o Senhor também morreu na cruz pelos nossos pecados para nos purificar para si mesmo, um povo zeloso, um povo exclusivamente seu, um povo de boas obras, aqui na verdade refere-se a um longo processo. Essa purificação, que é a santificação, que é a transformação de nossas almas, acontece em toda a nossa experiência humana. Na verdade, a igreja existe não para fazer campanhas com o fim de tornarem-se ricos, mas a igreja existe para ali se reunirem o povo de Deus. A igreja se reúne enquanto povo de Deus, enquanto corpo de Cristo, para que mediante o exercício dos dons espirituais, para que mediante o exercício dos ministérios na igreja, mediante a pregação da palavra, a ministração da palavra, a adoração, a comunhão com os santos, nós possamos estar efetivamente sendo alvos do trabalhar intenso do Espírito Santo de nos purificar continuamente. Aqueles verdadeiros filhos de Deus que estão numa base adequada, vivendo uma vida cristã adequada, de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com o sistema babilônico da igreja de Laodiceia, que é um sistema religioso, segundo os homens, segundo a visão dos homens, segundo os caprichos dos homens, segundo as tradições dos homens, mas aqueles que vivem uma vida cristã, de acordo com a verdade neotestamentária de Deus, de acordo com o Novo Testamento, certamente eles estão sendo alvos contínuos da presença de Deus, do agir de Deus, do santificar do Espírito Santo, esse santificar que transforma a alma, que transforma a mente, que transforma as vontades, que transforma as emoções, de maneira que o Senhor está constituindo, pouco a pouco, um povo que seja exclusivamente dele. É por isso que a Bíblia diz que nós não podemos amar o mundo, nem as coisas que no mundo há. Isto porque o Senhor, na verdade, está nos tirando do mundo. E o amor ao mundo certamente nos projeta, nos insere e nos devolve ao mundo. É por isso que a obra de santificação, a obra de transformação, que é o que Jesus disse em Mateus 16, 18, eu edificarei a minha igreja. Então esse edificar que consiste, na verdade, numa transformação interior dos verdadeiros filhos de Deus, é o que diz a Bíblia, que é esse purificar para o Senhor um povo seu, exclusivamente seu, um povo zeloso e um povo de boas obras. Como tais, portanto, este povo tem no coração um desejo, este povo de Deus tem no coração um anseio, tem no coração uma esperança. Na verdade, a igreja de Jesus Cristo, em todos os momentos em que ela esteve em retidão, em que ela esteve numa base adequada, sempre foi uma igreja cujo olhar se volta para a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, a vinda de Cristo, é o que a Bíblia diz, a grande e bendita esperança da igreja. De sorte que se você, meu irmão, nesta manhã que assiste a este programa, você, minha irmã, que nesta manhã ouve esta mensagem, recebe no coração esta mensagem, se você é um cristão que de fato ama Jesus Cristo, então você tem essa esperança no coração. Você é como aqueles que vivem continuamente aguardando que Jesus Cristo volte logo. Você é daqueles, como diz lá no Sermão da Montanha, aqueles que têm fome e sede de justiça, como aqueles que choram porque já não conseguem mais suportar este mundo, já não conseguem mais suportar as opressões que há neste mundo, a quantidade de pecados que há neste mundo, e porque o seu coração está em Deus, porque você ama o Senhor, porque você anseia pela sua vinda, então você é como aqueles que choram por ver tamanho sofrimento, tamanha miséria neste mundo, tantos pecados consumindo as pessoas, tanta injustiça social, vendo uma religião apodrecida que engana as pessoas, e então você é aquele que volta o seu coração para Deus, que volta o seu olhar para Deus, e portanto você cultiva continuamente essa esperança no coração. Mas veja que, tratando-se das características negativas da igreja do tempo presente, nós temos visto que esta é uma igreja que, por pregar um evangelho espúrio, o evangelho da prosperidade, então essa igreja dos dias atuais, ela rouba a esperança do coração dos filhos de Deus. Ela sufoca a esperança. E isso porque suas mensagens continuamente desvia o coração do servo de Deus do alvo, que é a segunda vinda de Cristo. Continuamente, a mensagem do evangelho da prosperidade está desviando o coração do filho de Deus, do seu reino, da sua vinda, e está então colocando o coração nas coisas deste mundo. E com isso, nós então verificamos que há um grande prejuízo para os filhos de Deus. É o que nós encontramos aqui na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Vocês poderão acompanhar no capítulo 1 e então no versículo 3. Capítulo 1, versículo 3 de 1 Timóteo, que nos diz: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, ó Timóteo, permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se preocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. E esta é a segunda característica de uma igreja negativa que nós trazemos como sendo a característica da igreja dos dias atuais. Uma igreja que tem se ocupado com outras doutrinas, uma igreja que tem se ocupado com fábulas e genealogias, uma igreja que tem ocupado o coração dos filhos de Deus com um tanto de coisas dessa terra, de maneira que tem impedido, que tem obstruído o cumprimento do supremo propósito de Deus. Como diz no texto, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. A Bíblia, portanto, fala de um serviço de Deus. Em outra versão, diria do trabalho de Deus, do plano de Deus, do ministério de Deus, da edificação de Deus, que acontece na base da verdadeira fé, da fé bíblica, que são, na verdade, as verdades bíblicas a respeito de Cristo e de toda a sua obra. Deus tem uma obra a executar. A igreja, é certo, há muito perdeu de vista essa grande verdade, que ela não existe para si mesma, de que, na verdade, a igreja existe para o cumprimento da vontade de Deus, conforme está em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, que nós fomos chamados para o cumprimento do propósito de Deus. E então, a partir do momento em que a igreja dos dias atuais prega o evangelho da prosperidade, prega esse evangelho pragmático, esse evangelho que se reduz a bênçãos materiais, se reduz a carros, se reduz a casas, se reduz a dinheiro, se reduz a bênçãos de natureza material, então certamente não somente sufoca a esperança no coração dos verdadeiros filhos de Deus, como também acaba se tornando um elemento que obstrui, que impede que Deus trabalhe verdadeiramente no coração da sua igreja. Então, na verdade, essas mensagens e essas características visam a alcançar o coração daqueles que desejam servir a Deus verdadeiramente. E para tanto, você precisa, a partir de então, começar a se afastar pouco a pouco, tirando da sua mente, retirando do seu coração e retirando, sobretudo, das suas práticas qualquer característica dessas que faz da igreja do tempo presente uma igreja reprovável aos olhos de Deus. De maneira que, a partir do momento que você começa a identificar a presença desses elementos negativos, então você tem que ir abandonando toda sorte de prática, toda sorte de lugares onde essas coisas são, na verdade, cultivadas, são ensinadas e são propagadas. Para quê? Para que então nós possamos começar a viver ou a retomar o caminho que nós nunca deveríamos ter abandonado, que é o caminho da edificação do corpo de Cristo. Então, onde quer que você esteja, independentemente do rótulo denominacional, porque não é isso que vale. O que vale é a essência, o que vale é a substância, o que vale é a palavra de Deus, que não é propriedade de nenhum ministério, antes é a palavra de Deus disponível a todos aqueles que o amam e todos aqueles que desejam servi-lo segundo a sua vontade. De maneira que você, então, agora você tem acesso à palavra de Deus, você pode fazer uma releitura do Novo Testamento, colocando em relevo ali as principais doutrinas neotestamentárias a respeito, por exemplo, da obra de redenção de Cristo. Desde a identificação de quem de fato é Jesus, que não é simplesmente um profeta, que não é simplesmente um pregador, que não é simplesmente um homem bom, mas que é o próprio Deus que se fez carne, é o Deus unigênito, como diz em João capítulo 1, versículo 18, que se fez carne para manifestar o Pai, para revelar o Pai, como que este homem, esse Deus homem, viveu vida santa, vida justa, sem pecado, para então se tornar de fato a nossa justiça, como que Cristo morreu na cruz do Calvário, ali uma morte verdadeiramente substitutiva, no lugar do pecador, no lugar de todo aquele que crê, para que o seu sangue derramado, a sua morte, pudesse nos trazer perdão, justificação, reconciliação, santificação, regeneração, e então agora, sendo nós um povo totalmente comprado para Deus, já não mais pertencemos a nós mesmos. E aí você começa a identificar, nessa leitura do Novo Testamento, a doutrina da igreja. O que é a igreja? Quando você vai observar que não é um templo físico feito por mãos humanas, não é uma capela, não é, na verdade, nada disso que os homens dizem, mas é um povo comprado e remido para ser propriedade de Deus, um povo exclusivamente de Deus, para que então esse povo possa estar de fato e de verdade dentro de um processo de edificação. Como é dito, Deus está edificando para si uma casa, Deus está edificando para si uma habitação, de maneira que nós, os crentes, somos as pedras vivas, e então nós vamos observar que todo esse ativismo religioso, esse ativismo nas igrejas evangélicas, esse ativismo pragmático, serve mesmo é para impedir que o povo de Deus venha focar nessa verdadeira obra, que é a obra de edificação do corpo de Cristo. Portanto, vocês que são líderes, assim como eu, nós líderes da casa de Deus, devemos nos despertar para a verdade, né, da palavra de Deus, para uma prática de vida cristã autêntica, para voltar a ser de fato e de verdade, na nossa experiência, uma igreja autêntica, que tenha razão de ser. Para que assim o Senhor encontre o seu prazer em nós, somente desta maneira, buscando nos enriquecer da verdadeira riqueza, é que nós, de fato, seremos uma igreja aprovada por Deus, e não, como é dito em Apocalipse no capítulo 3, uma igreja que é reprovada, o que é reprovável aos olhos de Deus. E, portanto, quando Jesus diz aqui, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Veja que esta é uma palavra de repreensão. Esta é uma palavra que procura repreender os filhos de Deus para que eles possam, de alguma maneira, ter seus olhos abertos. Quando Jesus diz, aconselho-te que de mim compres o colírio, a fim de que você veja, para ungires os olhos, significa que a igreja do tempo presente, ela não está enxergando a sua verdadeira condição. E este programa e esta mensagem, portanto, vem a cada um de nós como um alerta, como um colírio, como um remédio para abrir os olhos espirituais daqueles que amam a Deus, daqueles que desejam servi-lo de acordo com seus propósitos. E, portanto, não fique nesse momento, não fique com raiva de mim, não precisa ficar franzindo a testa. Antes eu te peço, abra o seu coração. Abra o seu coração e se volte para Deus e permita ser iluminado, para que desta maneira nós possamos então tocar essa verdade, possamos então tocar a verdade de Deus na sua palavra e então podermos proceder em conformidade à sua palavra, como verdadeiros filhos de Deus, como igreja adequada para a glória e honra do nome de Jesus Cristo. Eu quero aproveitar esses últimos momentos do nosso programa para lembrar a todos vocês do nosso novo endereço. Agora, a nossa sede aqui em Taguatinga tem um novo endereço, é um novo local, um local mais amplo, ali destinado para receber a você e a sua família. Está na QI 4, lote 23, Taguatinga Norte, é o setor de indústria de Taguatinga, ali entrando pela Avenida Sandu, temos como ponto de referência o Colégio Ideal. Todos os domingos, às 18 horas, estamos ali ministrando a rica palavra de Deus. Inclusive, amanhã, às 18 horas, eu estarei ministrando a palavra de Deus. E eu quero estender a você o nosso convite, a você e a sua família, para que vocês estejam conosco amanhã, às 18 horas, em Taguatinga, na QI 4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga, para sermos então ali ministrados pela poderosa palavra de Deus, adorarmos o Deus triuno e certamente sermos grandemente abençoados. Todos vocês serão muito bem-vindos e tenham todos um bom sábado, e Jesus é o nosso Senhor.